É o Poti. Então pega a visão. A gata brisa no maloqueiro de Oakley. Te deixa em casa depois de passar no shopping. Que a minha vida é muito cara e muito forte. Sabe que eu sou cria lá da zona norte. Pai manda rima e já manda descer siroque. Se tu não bebe, deixa tu tocar Porsche. Mas se tu fuma, deixa que eu bolo um da sorte. Cê deu azar que eu não presto, então não chora. Na sua vida eu fui pior, mas na sua cama eu fui melhor. Sempre dei presente da Dior. Brisa no maloqueiro de Oakley. Na sua vida eu fui pior, mas na sua cama eu fui melhor. Sempre dei presente da Dior. Brisa no maloqueiro de Oakley. Várias quer foder com nós, isso tira sua paz. Cê ama a minha voz, sabe que não tem igual. Sei que cê pensa em mim quando sai por aí. Conhece vários boyzinhos, mas quer sentar pra mim. Joga Prada na raba dessa diaba. Ela mente pra mim dizendo que não sente nada. Suas amigas me disseram que tu tá desesperada, querendo uma louca que te deixou gamada. Na sua vida eu fui o pior, mas na sua cama eu fui o melhor. Sempre dei presente da Dior, brisa no maloqueiro de Dior. Na sua vida eu fui o pior, mas na sua cama eu fui o melhor. Sempre dei presente da Dior, brisa no maloqueiro de Oakley. Primeiro acho que eu fumei foi com o Pedrinho. Jack de mel foi com o Davi, sim. Yeah. Olhei no calendário, Maia, aliança escrito Maia. Um amigo, Pedro Maia, Maia, então tipo de Maia. Não fiquei rico tarde, fargo de lanche. Meita é de hard, vida de banda. Todos alto-falante, dono do instante. E pra confirmar, véi, hoje tem show do Fafá. Show do Fafá. Hoje tem show do Fafá. Show do Fafá. Desculpa em cima do seu sentimento. É que me magoaram, então pra mim isso é lorota. Tô bem preocupado com a minha conta bancária. Se concorrer o Grêmio, papo, disputo com o Silvio. Espaço só pro Corinthians, do lado esquerdo do peito. O direito também pago, cala a coxa e pego o símbolo. P380 é o modelo da minha vila. Vou de ponto 50 se caso boi azedar. Na minha casa ninguém entra, só se o tuba liberar. O celular fica na porta, se postar vai me arrastar. Então deixa eu ver só marquinha. Adoro, eu pensei no pé, tem um piercing na barriguinha. Gostei da pimenta tatuada na virilha. Vou dar um beijinho nela pra ver se tu se arrepia. E da sua vida eu fui o pior, mas da tua cama eu fui o melhor. Sempre dei presente da Dior.